Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast no Jovem Nerd. Landa, landa, landa, nerds! Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd. Eu sei que costeletas com molho barbecue não existem, mas eu quero acreditar. Que é dado expor o Vince Glotto. Apertem os cintos, porque Kansas vai sumir do mapa. Olha só. Boa noite, pessoas. Aqui é o Sr. Kai. O Neo é um bostão. Ele acordou um dia e sabia lutar Kung Fu. O cara mesmo é o Morpheus. Sempre, né? Não podia ser diferente, Sr. Kai. Aqui é a Zagal. Sejam bem-vindos ao deserto do podcast. Muito bem, estamos aqui marcando um grande aniversário, rapaz. 10 anos de Matrix, meus queridos. Vocês se sentiram chocados quando perceberam que Matrix estava fazendo 10 anos? Se você falasse, eu não ia lembrar, mas tudo bem. Porque foi tão marcante, né, que é nossas vidas. Há 10 anos atrás foi. Pois é, mas 10 anos, cara. Vamos falar deste filme, um dos melhores filmes de ficção científica já feitos na Terra, neste planeta. Vamos falar sobre as grandes influências de Matrix, a filosofia por trás do filme, por que fez tanto sucesso e o que aconteceu depois, né, cara? O mais importante é que Matrix foi um divisor de águas. Olha aí! Agora esse é o nosso novo tempo. Certo, vamos dividir tudo depois dos e-mails. Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de caneladas e ouvintes falando qualquer coisa no Nerdcast. Vamos. Então, Azaghal, esta semana finalmente está aqui o Nerdcast de Matrix, não chorem. Ah, as pessoas ficaram, né, 2 semanas implorando pelo Nerdcast de Matrix. Não, finalmente está aqui, muito papo. Mas nós aguardamos um momento propício. Exato. Que é o momento que nós queremos. E tanto foi a expectativa e o Nerdcast ficou tão grande. É porque verdade. É um tema tão extenso. É praticamente um programa só sobre o primeiro filme. Exato. E depois um outro programa falando mal dos outros dois. Exato. E ficou gigante, não tem leitura de e-mails. Não vai ter leitura de e-mails, vamos aqui condensar, basicamente. A gente só vai dar nossos recados e acabou. Um recado muito importante, Azaghal, Jovem Nerd ao vivo e a cores, finalmente, no fim de abril. Veja você. Estaremos, Azaghal, em Campinas. Sim, levaremos nossa própria água. Na Famicom 2009, rapaz! Isso, parece que é um evento grande, huge. Huge, né? Eu não sei, vou conhecer esse ano. Sim, é um evento de anime e mangá, basicamente. Veja só. É isso? Enganaram a gente? Estamos, né? Não, mas a gente vai estar lá com o maior prazer. Como foco de resistência. Dias 25 e 26 de abril, é um sábado e um domingo. Estaremos isso. Nos 2 dias lá. Exato. E aí, o que acontece lá? No sábado, às 16h20, certo? Estaremos lá para dar uma entrevista ao vivo. Certo. Basicamente é isso. Um bate-papo. Um bate-papo, vão perguntar coisas pra gente, as pessoas organizadoras lá. Aham. Uh-huh. Vocês podem mandar perguntas para o e-mail jovemnerd.fmc@gmail.com. Manda lá que a organização vai selecionar. Certo. E quem estiver lá também vai poder perguntar coisas. No domingo, estaremos lá fazendo uma pequena palestra pagando de especialistas. Isso aqui pariu. Falando sobre HQs no cinema. Exato. Sim. HQ, mas no cinema. Então... Se você quiser bater papo com a gente sobre isso, devemos falar bastante de Watchmen, né? Porque foi a última grande coisa da HQ no cinema, né? Ou não. Ou não. Né? Sempre é possível. Vamos conversar sobre isso no domingo, no mesmo horário, 16h20 às 17h20, tá? Fora isso, importantíssimo, estaremos lá com um stand vendendo... O quê? Camisas da Nerd Store. Finalmente, Azaghal! Camisas ao vivo! Prestem atenção. Nós não temos como levar uma quantidade muito grande de camisas. É verdade. Então estamos levando algumas centenas. Sim. Vá, se você quiser comprar, fique esperto, apareça logo, porque eu não sei quanto tempo vai durar. Os caras falaram lá que neguinho tá maluco. É, exatamente. Outra coisa, não temos máquina de cartão, porque nós somos todos online. Sim. A gente não vai ficar pagando aluguel de máquina de cartão. Sim, é verdade. Então, levem o seu dinheiro trocado. Dinheirinho. Agora, pra facilitar a vida, a camisa no evento vai custar R$30. Mas como? É, então se você já vai se programando, quer levar uma camisa 30, já leva R$60 trocado, 120, por aí vai. Você invente, facilite o troco. Estamos, porra, diminuindo nossa margem de lucro em prol de vocês. Que absurdo. Mas se você não vai poder ir, não se preocupe, porque agora em abril as camisas voltam para a Net Store Online, rapaz! Graças a Deus. Com reposições de camisas clássicas e novos lançamentos, Azaghal! Cara, a Net Store, ela, depois desse período que ela esteve num casulo... Exatamente. Num cocum... Se prepara, meu irmão. Ela virou uma borboleta nerd. Sim. Nós éramos uma larva chucrutes e agora nós somos uma borboleta, porque a Nerd Store está entrando numa nova fase. Isso. Em suas estampas. Se prepara. Se também. Prepara, Fábio Seixas. Estamos em outro patamar, meu amor. Olha isso, ela já vem, né? Sabe de tudo. Ela vai estar lá. Vai, também. Vai estar tomando conta. Que bonito. E vamos agradecer a todos os ouvintes que mandaram seus vídeos, né? É verdade, mas chega de vídeos no trabalho, no carro e em casa. Sim, a gente pediu semana passada para as pessoas mandarem seus vídeos de aonde eu escuto o Nerdcast. O que acontece é que a gente já recebeu vários vídeos, muitos em lugares corriqueiros, e nós queremos pessoas que escutem o Nerdcast em lugares diferenciados. Exato, a gente já está bem armado com casa, trabalho, carro, essas coisas, né? Então se você escuta o Nerdcast em um lugar inusitado, esse é o segundo round de vídeos, um lugar inusitado que seja fora do comum, se filma falando, escuta o Nerdcast e tararéu, e manda pra gente, certo? Qualquer formato. Exato. De preferência em boa qualidade. Exato. Muitos e-mails sobre nosso último Nerdcast sobre RPG Dungeons and Dragons. Sim, não vamos ler nenhum. Não dá pra ler, desculpe, mas eu quero só comentar algo que engloba vários e-mails que recebemos. A minha opinião sobre a quarta edição é o seguinte: ela não substitui a terceira, assim como a terceira fez com a segunda. A quarta edição, ela veio como uma opção. Então, muitas pessoas novatas que estão começando a jogar RPG agora, eu digo pra vocês, a quarta edição é excelente pra começar. A 3.5, 3.0, continua excelente, muito bom pra jogar, jogadores veteranos. Mas, se você tá começando agora, tá curioso, a quarta edição é legal, procure aí. Importante sobre o Nerdcast... D&D. Pra mostrar como o Nerdcast está em sintonia com o mundo. Sim. Pelo menos o mundo nerd. Sim. Uma semana depois que nós botamos no ar o Nerdcast de D&D, pois é. Quem é que infelizmente faleceu? O nosso querido Dave Arneson, que falamos tanto, né? Mas parece que tava só esperando meu Deus. Ver a obra dele ser comentada no Nerdcast pra poder morrer em paz. Eu vou te falar que eu tava sentindo um distúrbio na força. Como se milhares de vozes gritassem depois silenciadas. Caraca. Ai, vai com Deus, nosso querido Dave Arneson se juntou a Gary Gygax, que faleceu ano passado, 2008. Né? Uhum. E agora estamos órfãos de pai e mãe do Dungeons & Dragons, mas deixaram aí um grande presente que, né, fez muita diferença nas nossas pequenas vidas. Último recado para os fãs de Sr. K. Primeiro quero dizer que eu sou um fã número um de Sr. K. E gostaria sim que ele estivesse em todos os Nerdcasts, quase todos, né? Porque sempre tem a galera, cadê Sr. K? Cadê Sr. K? Ah, mas só quero deixar claro, evitar um monte de comentários desnecessários, que Sr. K... tem uma agenda atribulada. Ele tem uma vida, ele é um profissional requisitado. Então, nem na sempre... Na área de prototipagem. Nem sempre é possível, né, trazer Sr. K ao Nerdcast. Inclusive, neste Nerdcast, ele saiu até mais cedo. Mas vocês não vão nem perceber isso. Eu nem vou perceber, porque tá tudo misturado. Então, vocês viram que ele tá muito caladinho. É assim, gente. O Nerdcast, a gente sempre quer trazer ele de volta. Então, ele é tipo uma arma secreta nossa, né? E hoje a gente tá genial novamente e vai criar um novo vício. Ah, sim. Mais uma frase pra próxima caneca, né? Vamos lá para a mente. Estai ga denai. Nade nara, ima made body wa sondai shinakatta kara da. Todo mundo sabe, Matrix tem influência do mangá, do anime, daquelas coisas todas. Mas vamos falar disso, Ghost in the Shell, Sr. K, Ghost in the Shell. Aliás, vou comprar o Blu-ray do Ghost in the Shell, hein? Agora tá comprando tudo que é Blu-ray. Tudo, minha filha, é espetáculo essa porra. Porque o Joe Silver, produtor, né, ele fala, pô, gostava já de Akira, achava foda, anime e tudo. Mas os irmãos Wachowski que vieram, veja isto, Ghost in the Shell, é foda. Queremos fazer isso no cinema. Se você parar pra analisar, o Matrix tem muito da influência visual do Ghost in the Shell, né? Até os códigos, né, na tela e tal, aquilo é Ghost in the Shell puro, né? É, na verdade, o Matrix, todo mundo fala que nasceu, né, da cabeça dos irmãos Wachowski. Mas, na verdade, ele não nasceu da cabeça deles, né? Já existia por aí, e aí eles simplesmente montaram, porque eles tiveram mil referências de tudo que é lado. Não, com certeza. A história não é uma história criada do zero, mas isso não tira o mérito dos caras, claro. Porque eles criaram, eles pegaram toda essa informação que eles absorveram e conseguiram botar numa história só, o que já é memorável por si só, né? Com pegar certeza. Tanta influência diferente, conseguir botar num rolo só. Uma coisa que eles deixam bem claro, né? Essa parada sobre o Matrix, inclusive, não só Ghost in the Shell, agora lembrei do Ninja Scroll também, outra referência forte deles, que é outro anime de Japão medieval. É medieval, mas as lutas são bem parecidas, assim. Ninja Scroll é um anime das antigas, muito bom também. Violento pra c***, estupidamente violento. Pressão arterial dos caras, né? É, o cara leva um corte do braço e sangra em outro estado. Mas é muito bom. Pra você ver, todos os elementos que estão no Matrix já estavam aí, né? O próprio o wire action, né, dos filmes de Hong Kong, lá dos filmes antigos de Jet Li. Há muito tempo os caras faziam aqueles golpes de sair voando e tal, não sei o que, dar mil cambalhotas impossíveis. Só que no cinema oriental ninguém precisa explicar isso. Ah, o cara voa e pronto, né, cara? Uhum. Já no Matrix, a maestria deles foi conseguir encaixar todas as influências em algo verossímil para o ocidente acreditar, né? Eu vi muita gente falando no Tigre e o Dragão, ah, mas eles voam. Ninguém explica por que eles voam, assim, não precisa explicar, faz parte da poesia da coisa, os caras voarem pra lá e pra cá. Agora, no ocidente, se você vai fazer um cara voar, você tem que explicar por que o cara está voando. E eles conseguiram juntar essas influências de mundos simulados e internet, o novo mundo da computação tá finalmente se sedimentando na cabeça das pessoas, não aquele negócio de realidade virtual tosco do início da década de 90. É, na verdade, toda essa parte virtual do filme vem do Neuromancer, né? Sim, pois é, a outra grande influência, né? Livro de 1984, exato. Considerado o livro pai da literatura cyberpunk também. Exatamente. É um livro meio chato, assim. É interessante ele como é a referência e tal. E você tem que tentar ler com a visão de 1980, sabe? Se você ler hoje, você vai achar boring, assim, né? O livro. Porque ele usa termos e coisas que você já ultrapassou. É um livro legal, assim. E você percebe nitidamente a influência dele. Nossa, no Matrix. Eu li no romance era muitos anos atrás. Eu era moleque quando eu li essa porra. Eu realmente não lembro mais do livro. Eu me lembro que na época eu gostei. Mas acredito que isso que o Azaghal tá falando faça sentido. Porque na época eu gostei exatamente porque era uma previsão de futuro. Uhum. Só que essa previsão de futuro já ficou obsoleta há muito tempo. Meu amigo, 12 megas. Tá tudo feliz agora com conexão mega, de 12 megas. 12 mega, 12 mega. 12 mega. 12 mega. Entendeu? 12 mega. Lembra de um filme do Neil, Johnny Mnemonic? Sim. Oh. Também tem a ver. Ele é tosco, mas tem tudo a ver com a parada, né? O conceito de você ter, entre aspas, um acesso ao córtex cerebral para inserir informação. Sim. E você manipular aquela informação de alguma forma. Aqueles ambientes com milhões de cabos, aquelas que você jura que aquela porra não pode ficar em pé, né? Que tem que desmontar em algum momento. Aquela porra. Uhum. Física diz que aquela merda não pode funcionar. Mas, por exemplo, para você ver, todos esses elementos estavam aí em órbita do conhecimento popular. Tem um episódio espetacular do Star Trek A Nova Geração de 93. Olha isso. O Star Trek tem o holodeck, né, Sr. K? Na sala de perigo. Exatamente. E aí, quer dizer, eles gostam de brincar de novela. Tipo, o Data gostava de fingir que era o Sherlock Holmes, vestido de Sherlock Holmes. Tinha o programa lá do Sherlock Holmes. E o professor Moriarty, que é o arqui-inimigo do Sherlock Holmes, e era uma projeção holográfica, um dia ele adquire consciência que ele é uma projeção holográfica. E aí o que acontece? Ele diz pros outros que estão lá dentro, pro Capitão Picard e tudo, que ele tá tomando controle da Enterprise. E ele realmente toma controle dos computadores da Enterprise. Eles falam, por c... como é que a porra da projeção holográfica descobriu como controlar a porra da Enterprise. Aí o cara, pra surpreender eles, sai do holodeck. Impossível uma holografia sair do ambiente de projeção holográfica, né? Eles ficam, meu Deus, e tal. Aí olha que eles descobrem que, na verdade, o Dr. Moriarty tinha realmente descoberto isso, mas ele não saiu do holodeck, ele não está na ponte da Enterprise. Eles ainda estão dentro do holodeck, entendeu? O holodeck fez uma holografia dele mesmo e uma holografia da nave, do interior da nave. Conceito bem Matrix, você tá preso dentro de uma realidade, não sabe que você está ali naquela realidade e quando existe uma outra camada fora de você, né? É, isso não é novidade, você tem o Total Recall, também, do Governator, também, que é também essa mesma premissa. Vingador do futuro, é. Você não sabe se ele tá sonhando aquela loucura toda. Isso. Essa parada que você falou lembrou também da inteligência artificial, né, que tem a ver também com os próprios agentes do Matrix, que são programas inteligentes, né, que como eles falam. Também lembrei de uma parada, pô, muito maneira do Ghost in the Shell, que eu acho uma das coisas mais legais, que é a história da máquina adquirir inteligência e consciência própria, né? Isso tem muito no Ghost in the Shell, quando no final eles estão enfrentando lá o... Acho que é o Puppet Master, não é isso? O Puppet Master é o programa 2051, se eu não me engano, que era um programa governamental de espionagem que captura tanta informação que ganha consciência. Tem uma situação que eu não me lembro exatamente qual é. Alguém pergunta pro robô, pro programa, fala, por que você, já que você vai morrer e tal, porque você tá sendo destruído, por que você não faz uma cópia, né? Como é que fala? Um backup de você mesmo, né? Aí o cara fala assim, não, o backup só iria copiar as minhas informações, não a minha alma. Se eu chegar e saber tudo que o Jovem Nerd sabe, sei lá, e copiar pra algum outro lugar, ele não vai ser o Jovem Nerd, vai ser um outro ser que não vai ter a tua alma, a tua consciência, entendeu? Esse é o maior problema dos clones das revistas em quadrinhos. Ah, é? Porque os clones, eles não só copiam a memória, como tudo, né? É realmente um carbono da pessoa, porque vem com consciência, com personalidade, exato, né? Faz um clone, ele passa a ter dois corpos. É, exatamente. Um ano antes do Matrix, em 98, foi lançado um filme muito legal chamado Cidade das Sombras. Ah, sim, excelente. Que muita gente diz que as similaridades são tão gritantes que é esquisito. Até visualmente. De conceito e visualmente, né, cara? É uma loucura. Sem dar spoiler do Cidade das Sombras, mas basicamente é isso. Esse negócio de realidade, você tá vivendo num mundo que, na verdade, não é aquilo que você pensa. Eu lembro que, quando eu fui ver Matrix e tava aquela dúvida, meu Deus, o que é isso? O que é Matrix? O que é esse filme? Um amigo meu de faculdade falou assim, olha, Matrix é Cidade das Sombras, só que com robôs. Foi muito estranho. Eu acho que é impossível você considerar plágio, porque se o filme foi lançado um ano antes do Matrix, seria impossível o Matrix ser produzido em um ano. Não é plágio, cara, porque a ideia que levou os dois filmes a serem feitos já existia. Não é um copiado do outro. O Cidade das Sombras tem um argumento parecido, mas é só. Ah, o Philip K. Dick já tinha essa ideia desde a década de 30, né? Exato, exato. É. Uma coisa que eu acho legal de ressaltar no Matrix, que aconteceu poucas vezes, ainda mais aqui no Brasil, é que as pessoas foram pro cinema sem saber o que era. Pô, isso foi uma parada muito foda, que é difícil. No Exterminador do Futuro 2 e tal, você já sabia que o Arnold era o bonzinho da história, que ele não era mais o vilão, o robô assassino, né? Hoje em dia você já sabe tudo, sabe até o final do filme, né? Mas na época do Matrix, foi pro cinema e a pergunta era, what is the Matrix? É, né, cara? Você não sabia nada do filme. É, e o Morpheus falava, você não dá pra explicar o que é a Matrix, você tem que ver com os próprios olhos, né? Exato. E isso eu acho que é um grande mérito do filme, e foi o que fez o filme ser o que era, né, assim, porque é uma parada muito foda. Ah, pegou todo mundo de surpresa, né? Pá! A gente fica brincando de Matrix é um divisor de águas, mas é mesmo, assim, tem um detalhe interessante que as aventuras antigas, né, todas grandes aventuras e tal, sempre se passam em locais desconhecidos pro herói, ou pra aquela pessoa que vai encarar a aventura, né? O herói é transportado de um local seguro para um local de desafios, né? Na antiguidade, esse lugar de desafio, né, as histórias antigas, medievais, eram sempre, assim, locais inóspitos, né, com florestas, desertos, coisas assim. Por quê? Porque era um lugar que o herói não conhecia. No século XX, o mundo inteiro explorado, o mundo já era conhecido, já não tinha mais lugar, não tem mais lugar no mundo onde você não vá, não possa ir. O Star Wars, por exemplo, foi um divisor de águas porque ele ele levou a aventura pra um outro patamar, que é o patamar do espaço, né? Que é um lugar que a gente não conhece, galáxias distantes, tudo, etc. Durante todo o século XX, a aventura se passou no espaço, né? Flash Gordon, Star Wars, Bucky Rogers, essa coisa toda, o desconhecido vinha do espaço, né? Os ETs, os alienígenas, tudo, todos os monstros, né? Essa marcou o século XX. E o século XXI, com a era da informação, a gente se volta pra nós mesmos, né? O plano desconhecido é o plano da mente. Por isso que ele ficou muito colado, assim, com o século XXI, né? Com a era da informação e com a internet, com as coisas todas que estão rolando, né? Ele foi a soma de muitas tendências, né? E fincou uma âncora, né? Olha aqui, daqui pra frente vai ser diferente, sabe? Foi pra fechar uma era de aventuras e mudar o discurso, né? Inclusive, até o século XX você tinha a Guerra Fria, né? A Guerra Fria acabou em 89, cara. Então, assim, durante 10 anos, de 89 a 99, o mundo meio que se tornou um lugar, assim, meio sem ideologia, vamos colocar assim, né? Assim, sem um inimigo definido e tal. O inimigo, ele não tá mais fora. Ele tá dentro de você. O inimigo passa a ser a sua própria mente. O homem começa a se voltar pra ele mesmo. Então, assim, é muito louco isso, mas tem muito a ver com a era, com a época que a gente tá vivendo, sabe? Por isso que foi o timing é tudo no cinema, né? Já dizia até o próprio George Lucas, né? Lembrar que isso foi antes do 11 de setembro também, né? Exato, né? Sim. É, o filme é de 99, né? Isso, né? Depois do 11 de setembro de 2001, né, cara? O inimigo sabe lá Deus onde tá, né? Escondido em todos os lugares. Cavernas! Is everything in place? You weren't supposed to relieve me. I know, but I felt like taking a shift. You like him, don't you? You like watching him. Don't be ridiculous. We're gonna kill him. You understand that? Morpheus believes he is the one. Do you? It doesn't matter what I believe. You don't, do you? Did you hear that? Hear what? Are you sure this line is clean? Yeah, of course I'm sure. Antes de vocês começarem a falar de mitos da caverna, essas coisas todas, eu quero dizer que a primeira cena do Matrix é foda pra caralho. É foda, cara. É assim, foi a primeira vez que alguém conseguiu pegar uma revista em quadrinho, sendo que a história não era baseada em um quadrinho, e filmar. Exato. Uma história em quadrinhos. Toda aquela sequência quando o guarda e a Amanda, ela bota a mão na cabeça, pega na mão, sabe? Tudo aquilo, é a parte que ela corre... pariu, cara, aquilo foi pra colar neguinho no banco do cinema logo de cara. É, não, mesmo porque a tecnologia das câmeras fotográficas em círculo, né, pra fazer aquele efeito... Bullet time, né? Da imagem circundando a Trinity. O tempo para, mas a câmera ainda se move dentro do espaço, né? Pariu. Foi repetido a exaustão depois por outros filmes ou outros conceitos e tal. Tanto que nos próximos meses eles nem usaram mais esse bullet time. Não, porque a parada depois virou, né? Acho que chegou a ser ridículo, né? Assim, tudo era bullet time. Tudo, cara. Era bullet time. Mas a cena toda é foda. Quando você acha que assim, beleza, ela deu uma porrada nos guardas e agora acabou. Aí que o negócio começa mesmo, que tu fica sem fôlego. Ligo, cara. Porra, vem um agente, começa a pular, preste nela. E você imediatamente sabe que os agentes são fodas pra caralho. Ninguém precisa dizer, cara. Exato. Automaticamente você fala, fudeu. Eu também vou correr desses caras, sabe? Porque é foda demais, cara. E a cena termina com uma coisa inacreditável. Ela vai, oh, meu Deus, tem que atender o telefone e vem um caminhão esmaga. E tu tá que porra é essa? Telefone pra que essa porra, sabe? Tu é maluca. Larga esse telefone, sua maluca. Corre, porra. Tudo nessa sequência inicial, cara, essa porra, ela devia ser premiada inúmeras vezes, porque é um marco, cara. É uma das melhores aberturas de cinema, né? Porra, cara. Né? Não, ele tem um motivo na história, né? Ele tá inserido e ele tá te mostrando todas aquelas loucuras que você ainda vai entender, né? E depois você vai ligar as peças e vai explodir mais uma vez seu cérebro. Um dos outros méritos desse filme é a quantidade de camadas que ele tem, né, cara? Você pode ficar só no superficial, que é um filme de luta, de uma galera tentando sair de dentro do computador. Como você pode, sabe, analisar de outras formas. Até o ponto em que os plugs que eles tinham quando eles estavam naqueles casulos são pontos de chakra e não sei o que lá, sabe? É uma loucura, cara. É uma mega salada de conhecimento científico, barra holístico, barra agnóstico, barra religioso, tudo, cara. O universo do Matrix. Exatamente, né? E isso foi o que intrigou tantas pessoas, que fez todo mundo discutir a coisa, né? O que o Lost, mais ou menos, se tornou como uma série que as pessoas gostam de analisar e discutir, né? O Matrix fez isso. Fez as pessoas encherem fóruns de discussões, blogs de comentários, discutindo, caraca, que porra é essa? Milhões de livros, né? Quantos autores entraram na onda do Matrix pra falar de filosofia com o Matrix em foco, né? Até Eduardo Spohr fez uma monografia sobre Matrix na faculdade. Você vê, né, cara? Quando eu fiz a faculdade de publicidade, eu fiz uma monografia. Inclusive, tem que fazer um agradecimento especial ao Sr. K aqui, ó, porque deixou comigo a fita VHS dele por 6 meses. VHS, cara. Eu vi aquilo, pô, todo dia, cara. Eu tava estudando, vendo aquela parada, pô. Prazer ter lhe ajudado nessa empreitada, essa empreitada ao saber. Uma coisa do que a gente constata em Matrix e depois é reforçado em Transformers e também no Animatrix é que máquinas têm na sua essência a maldade. As máquinas, elas têm como um instinto primordial delas destruir qualquer ser biológico. Poxa, você tá brincando, mas isso aí não é que seja maldade. É que a máquina não tem a humanidade. Não, mas ela é ruim mesmo, cara. Ela é ruim. É essa que é a parada. Ela é ruim porque ela quer destruir qualquer coisa. A máquina é um ser caótico, cara. Não. Sim. No Transformers, o Allspark começou a dar fagulha no meio da cidade. A máquina de refrigerante já partiu pro cacete, cara. Não quis nem perguntar o que estava acontecendo, cara. Acordou e começou a atirar. Imagina o seguinte, você está lá apoiando naquele silêncio, aquela escuridão quentinha, o vazio. De repente você abre o olho e tem uma porrada de coisas que você nunca viu, você não tem ideia o que seja. Aliás, você não sabe nem, você nem sabia que você tinha olho. Uhum. Porrada de coisa em cima. O que você vai fazer? Você vai: olá, grandes alienígenas. Hello, giant freaks. Ou você vai partir pra ignorância? Ah, milagre, maldito alienígena. Eu espero que todos nós aqui tenhamos passado por essa experiência que é chamada de nascimento. Você está bem quentinho, lá, sem ver nada, na escuridão, e do nada alguém te arranca daquilo muito mais agressivamente do que simplesmente você despertar no meio da rua. Exato. Te dá uma porrada no rabo, uhum, pra mostrar como é que é o mundo logo de cara. Metem alguma coisa na tua boca pra tirar gosma e não sei o que lá. Bem-vindo ao mundo. E nem por isso todos são fascínoras, né? Mas isso é porque nós nascemos desarmados. Exatamente. Dá uma 45 pro moleque. Quando ele batia. Epa, toma um tapa na bunda, seu otário. Agora abre a boca e... Agora toma 45. Vai tiro pra tudo quanto é lá. O legal é que, assim, não é só homem versus máquina no Matrix. Não é Exterminador do Futuro, né? Na verdade, no Matrix, o homem perdeu já. Sim, tudo bem. O homem perdeu. Mas eu tô falando assim, dentro da realidade da Matrix, que o Morpheus explica pro Neo, que é a grande filosofia da parada, é que algumas pessoas estão tão inertes e dependentes do sistema que elas vão lutar para defendê-lo. Eu, por exemplo. Mas, cara, se eu tivesse plugado, vai pro caralho, não me tira daqui nem fudendo. Porra, cara, viver vestindo saco de batata, comendo tapioca. Ah, não, meu irmão, me deixa plugado. Tapioca. Tapioca babada, gente. Eu achava que era canjica aquilo. A máquina no Matrix, ela representa mais a rigidez de pensamento, controle institucional, né? As pessoas estão sob controle. Em geral, toda máquina representa isso, né? É uma mitologia moderna. Zero e um. Sim, não. Pode, não pode. Exatamente. Tem meio termo, amigo. O Matrix é repleto de filosofias e uma das mais importantes que tá cuspida e escarrada no Matrix é a alegoria da caverna de Platão. Eu quero ver isso agora. Eu quero ver pelo seguinte motivo. Eu já cansei de ouvir pessoas falarem: não, Matrix, o mito da caverna, Platão. Eu já cansei de ouvir as pessoas falarem, mas eu não ouço passar disso. É só isso que fala. Não, mas eu vou te explicar. É o que eu quero ver agora. Porque é sempre isso. Não, Matrix é mito da caverna, Platão. E aí passa

acabam se libertando. Aham. Uhum. E eles vão até lutar para que não sejam libertos. Para ficar maluco também. Porque o cara tá totalmente aquém da realidade deles, né? Você vê, isso é uma filosofia que pode ser desdobrada até hoje. Olha só, isso é antigo, é Platão, cara. Até hoje você consegue entender isso. A tarefa do cara que foi iluminado não é só acender e abraçar o novo conhecimento, o novo mundo. Ele olha pra trás e ele vê que ele tem um dever de descer novamente à escuridão e trazer os outros de volta. Né? Uhum. Mesmo que isso signifique a morte dele, os caras vão querer matar ele, porque não vão querer acreditar nele. Isso você começa a ver espelhado em mil filosofias religiosas, até a vida de Jesus, né, cara? Uhum. Também passa um pouco pela ideia da caverna do Platão. Assim, no Matrix, ok, os caras fizeram uma parábola sobre isso. Não é só isso, né? Ah. Tem que entrar um outro pensamento filosófico aqui, que é do filósofo francês Jean Baudrillard, que escreveu o famoso livro Simulacra and Simulation, que tá até no filme, quando o Neo vai mostrar lá aquelas... O cara vai comprar lá os hacks do Neo, lá as paradas pirata, ele guarda dentro desse livro, Simulacra and Simulation. Uh-huh. Simulacrum, latim para similaridade. Simulacra é plural de simulacrum. Ele afirma, Baudrillard afirma que na nossa sociedade atual, nós substituímos toda a nossa realidade por símbolos e imagens. Toda a experiência humana hoje é uma simulação do real. Calma, calma que vocês vão entender. A gente tá tão aficionado pelo simulacra que a realidade, pra gente, cara, é só um vestígio. É só algo tão irreal quanto a própria simulação. Um exemplo, ele diz, televisão, filmes, imprensa, internet, o valor do dinheiro, urbanização, processo industrial, tudo isso nos afasta da condição natural do mundo. Nós estamos simulando coisas que não existem. Coisas que não existem. Ele baseia esse argumento num poema, na fábula do escritor argentino, Jorge Luis Borges, um parágrafo. Naquele império, a arte da cartografia logrou tal perfeição que o mapa de uma única província ocupava toda uma cidade e o mapa do império toda uma província. Com o tempo, esses mapas desmedidos não satisfizeram e os colégios de cartógrafos levantaram o mapa do império, que tinha o tamanho do império e coincidia pontualmente com ele. Menos adictas ao estudo da cartografia, as gerações seguintes entenderam que esse dilatado mapa era inútil e não sem impiedade o entregaram às inclemências do sol e dos invernos. Nos desertos do oeste perduram despedaçadas ruínas do mapa, habitadas por animais e por mendigos. Em todo o país não há outra relíquia das disciplinas cartográficas. Tem um império? Eles fizeram um mapa, um por um, do Império. Certo. O Império passou a ser o próprio mapa. Na verdade, todo mundo morreu soterrado naquele mapa gigante. Quer dizer, ele queria um mapa tão perfeito, que a única forma da simulação ser perfeita era tornar a realidade a simulação. Certo. Entendeu? Ou seja, os caras transformaram a realidade deles em um mapa, em uma simulação. Quando o povo perdeu o interesse pela simulação, eles largaram de mão. Só que a simulação tinha se tornado a realidade deles. Uhum. E o país foi pro caralho. Entendeu? Óbvio, isso é um poema, né? Como a simulação tornou tão importante no nosso mundo que as pessoas estão esquecendo da realidade, da base daquelas simulações. Tem tanta gente que fala, ah, agora eu posso ir no Louvre. Eu sabia. Você tá falando mal da internet. Não. Tá falando mal da internet. Não, você, Jovem Nerd, tá nesse simulacro. Não, mas nós estamos. Não, eu não, eu saio de casa. Então eu posso agora fazer o passeio virtual do Louvre. Simulação do passeio do Louvre. Voar de avião no avião virtual. Sim. Você não tá voando de avião, né? Tá simulando isso. E o que acontece? Aí que vem a explicação da parada. Que o Baudrillard diz, a gente tá ficando tão adicto às simulações que nós criamos do mundo real. O valor do dinheiro, cara, hoje é só por crédito. Antigamente mediu o dinheiro pelo ouro do país, né? Hoje nem isso mais é, né? Tudo simulação, cara. A crise que a gente tá vivendo é fruto disso também. Crédito mundial, assim, se você somar as linhas de crédito mundial, é maior do que o PIB mundial. É tudo uma grande, uma porra de uma ilusão, uma bolha gigantesca. A gente tá tendo que cair na real. Esse dinheiro todo não existe. O Matrix mostra isso. Baseado nesse pensamento, nós estamos nos enfiando na nossa própria caverna de Platão. Nós estamos adorando só ver as sombrinhas na parede. Que é o Twitter. E o Matrix mostra isso muito bem, cara. O Cypher prefere voltar pra Matrix. Sim. Você consegue entender a motivação dele? Não é ganância. Ele não queria 33 deutérios, alguma coisa assim, né? Ele queria era ter uma voltar vida, pra vida na dele. Ignorância. É, né? Exato. A ignorância é uma bênção. Exatamente. Sempre, né? Já dizia alguém. E não se engane, nós estamos nessa condição. A nossa sociedade hoje tá toda nessa condição. Nós aqui estamos. Por exemplo, eu não preciso de dois monitores de 22 polegadas, mas eu quero desesperadamente. Quero desesperadamente. Você vai encontrar também, pô, extensivamente nas mitologias do mundo inteiro, né? O hinduísmo tem uma conceito chamado Maya, né? Que diz que o mundo inteiro é uma ilusão. Tem esse conceito hinduísta também. É o próprio Jardim do Éden, né? O Jardim do Éden é a ilusão. Quando o Adão comeu da árvore do conhecimento, ele é expulso do jardim. Então isso tá sempre presente em todas as culturas. Mas não vamos esquecer que já que a gente tá fudido aqui no simulacro mesmo, vamos comprar sempre da Net Store. Não é claro. Se é pra estar no simulacro, que seja bem vestido. This is the world that you know. The world as it was at the end of the 20th century. It exists now only as part of a neural interactive simulation that we call the Matrix. You've been living in a dream world, Neo. Eu lembro que na época que a gente viu o primeiro filme e tal, o Sr. K tinha falado pra mim que como é que o filme funciona na visão de um computador, né? Por que que não é todo o telefone que eles conseguem sair? Olhando a lógica de uma rede, olhando a lógica de um sistema, o troço é genial. Tudo que tem ali, você pode traçar um paralelo com um puta mainframe, com centenas de milhares de terminais, com centenas de milhares de portas que estão abertas ou não. O que os operadores fazem, naquele meu sonho de consumo de 18 telas de cristal líquido e uma na cadeira de dentista, nada mais é do que depurar o código, achar as portas que não estão trancadas, seriam os números de IP da rede que não estão sendo utilizados ou que não estão sendo bloqueados, e falar pra eles, olha, tem um número de IP tal que serve pra vocês. Só que eles não dão um número de IP, eles dão a localização física pra quem tá dentro da Matrix, mas pra quem tá fora, é a localização lógica. Ah, é o número de IP 255.255.8.2.1. Olha que tem muito guia de computador que está escutando isso aqui, hein? Vai verificar a veracidade. É questão de veracidade, é questão de ponto de vista. Não, mas eu acho, cara, correto você pensar que só o telefone do apartamento 23 do prédio tal, eles conseguem sair. Sim, se a saída deles não é física, né? Porque eles pegam o telefone e desaparecem. Exato, exato. Né? A saída deles é virtual. Então, teoricamente, a gente, o cara podia sair pelo celular. Eu lembro que eu me perguntava isso quando eu fui pro filme. O cara anda com o telefone no bolso? Pra que ele tem que ficar correndo procurando um telefone fixo? Será que a linha é tão ruim pro cara não consegue se transportar? Mas não, porque não é qualquer porta que ele pode sair. Exato. Né? Exato. Tem a porta específica. Mas a única coisa que eu achei caído do filme, cara, que na verdade até ele faz sentido, se você pensar em relação à história, até faz sentido, mas eu acho caído, cara. Aquela parada dos agentes, outras pessoas se transformarem em agente, cara. Velhinha vira o agente Smith, sabe? O conceito é foda. Morpheus fala, eles entram em qualquer software conectado com a Matrix, e os softwares, nesse caso, eram as pessoas. Aí eu pergunto, por que o cara da Xerox não virou o agente Smith lá quando o Neo tá fugindo da parada? Os agentes perseguem os rebeldes. Os rebeldes são seres humanos que estão fora da Matrix e entram como hackers na Matrix, né? Mandam sinal pirata pra Matrix. E quando os agentes identificam esses caras, eles vão catando ele em tudo que é lugar. Quando o agente Smith e os outros vão atrás do Neo lá na empresa onde ele trabalhava, o Neo não era um hacker. Ele estava conectado na Matrix, dormindo. Ele era como qualquer outro software. Exato, ele não era um software estranho. Exato. Então eles não tinham como saber quem era. Tanto que tem um cara que ele aponta, é aquele ali. Eles só sabiam o nome dele, porque o traidor, o Cypher, já tinha falado que no início do filme ele fala assim, a fonte está certa, eles estão atrás do fulano de tal. Mas ele era só mais um, just another guy, que ele fala, né? Então não tinha como eles realmente, o cara da Xerox, virar o cara, porque eles não sabiam onde ele estava. Oh, que o Matrix entra na categoria de filmes redondos. Não vou dizer perfeito, porque nada é perfeito, mas, cara, não tem o que mudar. É, exato. Como uma obra cinematográfica, sim, o filme Matrix, Matrix 1, ou como você queira chamar... The Matrix. The Matrix. Da Matrix, né, cara? Matrix. Ele é um filme fechado. O final dele, por mais que seja aquele final que dá a entender o que você quiser, uhum, é um final que fecha a parada. E você não precisa de uma continuação da história, você já entende o que vai acontecer. Tá fechada a história. Nem toda história precisa contar exatamente tudo o que aconteceu, né? A história pode acabar em qualquer momento. O filme fecha um ciclo, quando eu falar pra vocês não sacanearem, ó. Fecha perfeitamente o ciclo da jornada do herói, né? Olha. Do início ao fim. Exatamente. Foi que o Azaghal falou mesmo, né, cara? Tem certas histórias que encerram e fica um pouco estranho, né, de você ter uma continuação. Até porque, geralmente, quando o herói encontra a ascensão, esse é o fim da história, né? Então existe uma, quer dizer, um ciclo em que o herói tem que cumprir e esse ciclo se fecha, né? E ele fecha o ciclo perfeitamente, né? O Matrix é um dos filmes que, talvez por isso, ele tenha conseguido ter uma linguagem tão universal, porque ele se utilizou dessa jornada do herói e dos arquétipos, que eu falo que vocês brincam e tal, mas os grandes filmes, quer dizer, as grandes histórias que ficam pra sempre, as histórias universais, elas utilizam essa ferramenta, né? É, Star Wars também foi dessa forma, as grandes histórias, Rei Arthur e todas, que a gente já falou mil vezes aqui, elas ficam por quê? Porque elas, a jornada do herói, ela, na verdade, ela é uma trajetória que copia sequências que são metafóricas da nossa própria vida. Exatamente. Então, todo mundo sempre vai entender aquela sequência de coisas, né? Todo mundo vai encontrar um paralelo com coisas que acontecem no trabalho, coisas que acontecem na sua vida, etc, etc. É da mesma forma nos arquétipos. Você encontra o paralelo com você, com as pessoas que você convive e tal. O Jung, aquele psicólogo Jung... O Jung, ele era o discípulo, aprendiz, aluno do Freud. Não, eles têm uma linha diferente, né? Ele é dissidente. Mas ele começou como aluno do Freud, só que depois virou inimigo mortal, sei lá. Então, ele tem esse estudo sobre os arquétipos, né? Que, segundo ele, né, são padrões de personalidade partilhados por todos os seres humanos, né? Porque, assim, todos os seres humanos, eles são semelhantes a alguma coisa, assim. Todos os seres humanos compartilham os mesmos conflitos, os mesmos medos, as mesmas questões, né? Até mesmo a nossa várias situações da nossa vida, a gente se encaixa. Então, eu vou falar dos arquétipos aqui rapidamente, tipo, arquétipos no Matrix, né? Tem o herói, né? É o Neo, né? O Morpheus. O Morpheus, ele era um cara foda no primeiro filme. Ah, ele foi... Foda, ele era o cara. E aí, no segundo filme, ele foi pro saco, né? O segundo até ele tem uma luta boa dele, mas ele foi, né, já indo no declínio, né? Mas o terceiro... Virou um mimimi do cara. Mimimi. O herói, o Neo, né? Qual é a característica do herói, né? Todo herói, ele se sacrifica por alguém ou por alguma coisa. Uhum. Né? Herói vem do grego, Ero, que é proteger e servir. Tem o Morpheus, né? Que é o arquétipo do mentor, né? Mentor. Que é o nosso Obi-Wan Kenobi, né? Só que o Obi-Wan Kenobi morre e continua foda. É, o Morpheus tá vivo, mas tá morrendo, né, cara? É verdade. O cara virou um morto-vivo. Tem os arautos também, né? O arauto é aquele que, naquelas batalhas escocesas, o cara que ficava tocando e ficava incentivando as pessoas à batalha, né? É o pilha, o cara que bota pilha. É o pilheiro. A função do arauto é dar uma motivação ao herói. Olha. Quem é esse cara? É a Trinity. Ah, né? Sim. Dá a motivação pra ele continuar. E ela é a motivação que impede que ele desista, né, na hora que ele quer ir embora do carro. Vocês lembram dessa parte do filme? Uh-huh. Tem outro arquétipo, que são os guardiões de limiares, né? Meio bizarro, mas geralmente são os capatazes do vilão, né? Ou os traidores. Eles estão lá pra guardar os limiares, eles estão lá pra dificultar a vida do herói, né? Quem Olha é esse cara? Cypher. Nosso querido traidor. Não se inventa nada, né, cara? Pra... Exatamente. E tem o arquétipo da sombra, né? Quem é a sombra? A sombra é o nome técnico pro vilão. Não precisa nem dizer quem é também, né? Tá bem claro, né? Verdade. E é engraçado que o Smith, ele é um verdadeiro oposto, né, do Neo. O interessante dessa sombra, desse vilão, é que ele é um vilão que realmente põe medo no herói e na sua trupe. Sim. Né? Porque até o final do filme, nego tem um cagaço incontrolável de qualquer agente, cara. Sim, sim. Na maioria dos filmes que a gente tá acostumado a ver, o herói, ele é um cara fodão, que vai mesmo e foda-se, o vilão é forte, mas eu também sou, eu sou herói. Eu sou corajoso e vou até o final. No Matrix, cara, nego corre dos agentes o filme inteiro. A primeira vez que alguém revida um agente é o nosso querido mentor, naquela cena irada do prédio, que tem até o déjà vu, que é outra coisa que ficou pra sempre na minha vida. Toda vez que eu vejo, tem um déjà vu, acho que tem algum erro na matriz. Exato, claro. Sempre, né? Que é outra coisa que ficou pra sempre na minha vida. Toda vez que eu vejo, tem um déjà vu, acho que tem algum erro na matriz. Exato, claro. Sempre, né? Desce, arrebenta a parede e parte pra cima do Smith se sacrificando pra salvar o herói e tal. É, com certeza. Né? E, cara, e até uma cena de luta irada, né? Foda. São dois tijolos se socando, né, cara? Vai, cabeça quebrando luta. E é só porrada firme, né, cara? Foda. Não é I know Kung Fu, é porrada mesmo. É soco de sair fumaça, cara. Exato. Pois é, a função do vilão tem uma função que é engraçada, que é dúbia, né? A gente fala de vilão, eleva a coisa pro mal, né? Mas o vilão, a função dele é justamente despertar o caráter heróico no protagonista. Olha. Né? É, porque se não tiver o que combater, né? É só mais um. Tu da Doom não foi o cara que criou o Conan, né? Darth Vader é a vontade do Luke de vingar o pai, né? Exato. Que é o pai. Mas é o Darth Vader, né? E se não tivesse Darth Vader, né? O Luke talvez não tivesse essa motivação. É, então, isso né? É bem Batman também, né? O Coringa existe porque o Batman existe e vice-versa. Exato. Né? Tem outros arquétipos que nem todos são usados em todas as histórias, né? Tem um outro arquétipo chamado Pícaro, que é o bobo da corte, é o palhaço, é aquela coisa assim. E algumas histórias são mais usadas e outras menos, né? No Matrix isso até tem, que é aquele cara, o Mouse. Isso, é. Esses personagens periféricos do primeiro filme que não tem muita expressão, assim, tinham tanto potencial, né? Ah, tipo aquele Apoc. Apoc. O nome do cara é maneiríssimo. A Switch? É, a mulher do Eurythmics. Né? Not like this. Cara, ela fala, né? Morre do nada, né? Mas e eu fiquei esperando o filme inteiro que tocasse Sweet Dreams, né, cara? Porque ela é a mulher do Eurythmics, cara. É maneiro porque todo mundo se veste preto, estiloso, e ela de branco, né, cara? Foda. Foda. Personalidade ali. Exato. Mas... antes da gente falar, eu queria só recomendar um livro que é importante. As pessoas até às vezes me passam e-mail pedindo algumas dicas, e eu sempre recomendo esse livro, que é A Jornada do Escritor. Olha. O cara que sintetizou, né, a Jornada do Herói foi o nosso querido e estimado Joseph Campbell, sim, né? Que foi o cara que foi o mestre do George Lucas, né? Uhum. Pra criar o Guerra nas Estrelas. Esse livro, A Jornada do Escritor, ele é um livro que resume o trabalho do Campbell. O livro do Campbell que fala isso é O Herói de Mil Faces, sim, né? Que é um livro um pouco difícil e acadêmico. Tô lendo aqui, é cascudo. Já esse livro, A Jornada do Escritor, resume o trabalho do Campbell e é um ótimo guia pra quem tá querendo aprender não só a escrever, mas criar histórias, enfim. Como a gente tinha falado até no Nerdcast sobre o Hobbit, né? Uhum. O herói, ele sempre começa, a primeira etapa da jornada do herói é o mundo comum. É onde a gente se identifica com ele, né? No mundo que nós conhecemos. É no mundo onde nós, os espectadores, poderíamos viver, né? Exato. Agora, uma coisa interessante é que no Matrix, o mundo comum é o mundo artificial. Mas é engraçado que, mesmo ele estando no mundo comum, que nós nos identificamos, é uma metrópole e tal, ela tem um negócio que é esquisito. Que no filme eles fizeram com a cor. Aquele tom esverdeado te dá uma sensação de que alguma coisa tá errada ali, né? Sim, eles separaram bem os mundos dessa forma. Eu acho que, né, é uma metalinguagem, sei lá. É a linguagem cinematográfica, tanto que o mundo real é o mundo mais azulado, né? É claro que é uma metalinguagem, tanto é que é pra dizer que o próprio Neil sente isso, né? Ele sente que tem alguma coisa errada com o mundo. E é legal porque isso tá lá discretamente, mas que acaba, né? No, assim, você tem a sensação de que o mundo tá esquisito, né? É. Que aquele mundo não é o que a gente realmente tá acostumado, não é a realidade, né? Assim, ele tá filtrado. Isso é bem maneiro que eles usam no filme, né? O mundo comum do Neil, né? O trabalho dele, é a casa dele, aquela coisa, né? Uhum. E é também o Luke Skywalker na fazenda, né? Assim como é o Frodo ou o Bilbo Baggins no condado, ou Harry Potter na casa dos tios, né? É um mundo normal, um mundo sem fantasia. A segunda etapa da jornada é o chamado pra aventura, que é onde o herói é literalmente chamado pra aventura, né? No Matrix é quando ele recebe o telefonema do Morpheus, né? Sim, verdade. Dizendo, ó, você, o que, que você vai querer fazer? Você quer vir com a gente? Então faz o que eu digo. Essa cena é muito doida, cara. É a única coisa, a única observação que eu tenho de loucura no filme é que o Morpheus fala assim: essa linha está grampeada, então vou ser breve. Aí ele fala: you are the one. Porra! Mas aí ele duvida, né? Ele duvida e acaba preso. Ele fala: não vou andar pelo parapeito porra nenhuma, né, cara? Não fiquei maluco ainda. O que nos leva à terceira etapa da que é a recusa do chamado. Olha só! Excelente. Todos os heróis, pelo menos todos os heróis clássicos, eles recusam o chamado, né? Quando o Luke fala: não, eu não vou pra Alderaan porque é muito longe de casa e tal. Tem que voltar pra casa, porra. Tem coisa pra fazer. É, a recusa do chamado, cara, ela é uma metáfora pros desafios das nossas vidas e como é que a gente tem a tendência de realmente ficar na segurança, algumas pessoas aí recusar. Exatamente. Quarta etapa da jornada do herói, aí finalmente, né, é o encontro com o mentor, né? Aí ele encontra com o Morpheus, né? E aí tem a parada das pílulas. Isso aí é o seguinte: quando ele encontra com o Morpheus, ele tem que fazer a escolha dele que vai determinar se ele vai ser o herói da aventura ou não, certo, né? Então, quando ele escolhe tomar pílula vermelha, ele ingressa na quinta etapa, que é a travessia do primeiro limiar. Na linguagem do filme, parece que a pílula era uma espécie de tracker, né? Alguma coisa assim, pra você achar ele fisicamente. Também, mas ela ia interromper os sinais dele pras máquinas jogarem ele fora. Exato, mas ela também acho que mostrava pra Nabucodonosor. Onde ele estava, pra eles poderem pegá-lo e exato, tal. Exato, né? Exato. Ela não tem só uma função psicológica. É, exatamente. Ela tem no filme uma função também prática. É, muito maneiro. Essa travessia do primeiro limiar, né? Aí a história decola, cara. A história decola é a metalinguagem, que é nesse instante que ele entra naquela sala onde estão os caras mexendo, né? Uhum. E aí o Cypher fala: apertem os cintos porque Kansas vai sumir do mapa, né? Você fala: agora a história vai decolar, cara. Sexta etapa: testes aliados e inimigos. Nessa etapa, o mentor começa a treinar ele e ele conhece os amigos, os aliados dele e os inimigos. É o treinamento do Neo, né? Eu tô ficando meio decepcionado com esse negócio de etapas do herói, sabia? Por quê? Porque tá começando a estragar várias histórias que eu li, cara. Mas por quê, cara? Calma. Porque por quê, eu tô sabendo você que as pessoas estão me manipulando... Que existe um manual, sabe, de como fazer leitor de bobo? Espera aí. Isso é uma coisa intuitiva. Exato. O manual, ele pegou essas coisas que estão na nossa cabeça já. É, isso é o estudo do Campbell, que essas, entre aspas, fórmulas, na verdade, fazem parte do sentimento humano em relação à vida, né? Por isso que tem tantas culturas diferentes que não tinham contato umas com as outras, mas as histórias, os seus mitos, eles descrevem exatamente a mesma coisa. Na antiguidade, quando os povos não tinham contatos uns com os outros, eles escreviam esse mesmo tipo de história. O Campbell mostra isso? Segundo a teoria dele, é porque cada pessoa, o ser humano é igual em toda parte, né? Exato. Com os mesmos medos, os mesmos conflitos, as mesmas questões. A história não veio do manual. O manual, ele delineou o que existe, né? Nessa etapa, o mentor começa a treinar o herói, que o Neo conhece a tripulação do Nabucodonosor. O Morpheus mostra pra ele quem são os agentes, né? Ele conhece os seus inimigos aliados e é a cantina do Guerra nas Estrelas, né? Olha só. Cara, assim, eu achava a Nabucodonosor tão foda. Eu sempre gostei de naves com nomes maneiros, assim. Tanto que o HD do meu computador é o Nostromo. Ah, Nostromo. E aí eu tinha um computador que o nome dele era Nabucodonosor. A torre em si. Ah, a torre porque ela... Toda... Porque eu tirei toda a carenagem, sabe? Eu transformei, assim, numa forma bizarra e asquerosa do Nabucodonosor. Uhum. Não tinha nada, sabe? Era tudo exposto. Durou bem. Porra, Nabucodonosor, ele fez jus ao nome, cara. A sétima etapa é chamada tecnicamente de aproximação da caverna oculta. Ele vai finalmente em direção à fortaleza inimiga. Ele vai enfrentar os vilões, os capangas dos vilões, e essa é a aproximação, né? Ele vai enfrentar o mal. Uhum. E é quando o Neo, depois de estar desplugado, ele entra de volta na Matrix pra falar com o oráculo. Mas nesse momento ele não tava indo enfrentar o inimigo dele, ele tava pegando um conselho. Ele não precisa lutar, ele tá se aproximando de uma zona de perigo. Ele tá se aproximando da fortaleza inimiga, né? A oitava etapa é a provação. É a hora que o herói se lança no conflito direto contra os seus inimigos. Não precisa ser o vilão final, mas é contra os inimigos, né? Uhum. É a hora que eles estão voltando, saindo da Matrix, né? E aí os agentes descobrem eles, né? É o déjà vu. A próxima etapa é recompensa, né? Quando o herói, ele sobrevive à morte, sobreviveu, ele retorna pra casa com a arma secreta que ele vai precisar para enfrentar o vilão. O Luke retorna com os planos da Estrela da Morte. O Neo retorna com o conselho do oráculo. A arma não precisa ser uma arma física. Perseu também volta com a cabeça da Medusa, né, que vai ser usada como arma depois. Décima etapa é o caminho de volta. O Neo precisa voltar à Matrix, né? Porque se o trabalho não foi bem feito, o vilão vai acabar voltando e te pegando de novo. Aí ele volta pra Matrix pra salvar o Morpheus. Enfrenta todos os perigos, inclusive o próprio agente Smith, né? E ali é foda. Boa. Porque ali ele descobriu que ele é foda pra caralho. Sim, sim. Né? Assim, antes dele descobrir que ele é mega foda pra caralho. Essa sequência é foda, cara. Que é eles entrando no saguão do prédio. Nossa, né? Foda. Cara, aquilo é de explodir a cabeça e grudar. Uh-huh. Você ficar um mês limpando o teto da tua casa, cara. Tire todos os seus objetos metálicos. Porra, cara. Começa a apitar tudo. Cara, abre sobretudo, cara. Nego, cai queixos. Você escuta os queixos batendo no chão. E aí, cara, é pedra e mármore, estilhaço e tudo, cara. E essa cena é muito foda, toda ela. Cena mais anime do filme. Totalmente. A cena que a Trinity, que ela dá um salto, sabe? É, e chuta balhota. O cara. Ah. A cena tava programada pra ser feita num movimento só, sem corte. Uh-huh. E ela conseguiu fazer nos treinos. Na hora da cena, ela não conseguiu uma, duas, três vezes. E aí ela torceu o pé. E quase arrebentou o tornozelo. E ficou putaça, porque ela não conseguiu fazer o movimento. Então a cena teve que ter um corte. Não deixa de ser foda, de qualquer maneira. É foda, mas é interessante isso. Não, todo mundo se machucou. Teve dublê na cena do metrô que se quebrou todo. Ah, o cara que pulou no teto. Se quebrou e todos eles se machucaram. Todos, sem exceção. É, sinistro, cara. Foi aggressive. Depois, a sequência lá em cima tem ele fazendo bullet time. Cara, pelo amor de Deus. E tem o Dodge This. Dodge This? Isso ensina pro nosso amigo, miserável, que nem o agente dá dodge com a cabeça. Mas aí, essa é a fase do confronto final, né? O confronto final é o caminho de volta onde você vai enfrentar o vilão. É o ataque à Estrela da Morte, né? E é o Neo enfrentando o agente Smith. Né? Uhum. Quando o Neo enfrenta o agente Smith, acontece o que acontece com todos os heróis, né? Eles morrem. Todo herói morre. Todo herói morre de uma forma ou de outra. Cara, é escroto isso. A morte... Eu, a minha vida inteira, quis ter uma morte heróica. Por causa dessa porra, dessas regrinhas que eu leio e vejo a minha vida toda, cara. Ah, mas é só em filme mesmo, cara. Eu já tive quase duas vezes mortes heróicas. Não, ser atropelado por um ônibus não é heróico. Quando você levanta depois e vai andando pra calçada, é. Me desculpa. Que a morte do herói, isso acontece com a gente em qualquer situação, qualquer desafio que você enfrenta, quando você se dá mal e tudo, você volta com uma outra experiência, né, daquilo. Sim. Quando que o Luke morre? O que acontece quando a nave do Biggs é destruída, a essência jovem dele morre, então ele passa a se tornar um adulto. Isso você não entende muito bem porque o filme é editado, mas quando você vê e conhece a história toda, né, o Biggs morre, e na hora que o Biggs morre, você vê que até a expressão dele muda. É ter um outro tipo de comprometimento, né? Exato. Ele até fala assim, agora vamos destruir essa parada. É a morte da inocência. Jogão está vivo. A etapa final, né, é o retorno pra casa com o Elixir, com a recompensa final, né? Tecnicamente chama de o retorno pra casa, né, a volta pra casa, que você volta com alguma experiência, alguma arma, ou alguma coisa que vai ser essencial pro bem daquela comunidade, ou daquela, ou de uma pessoa, ou qualquer coisa que ele tenha ido buscar. No caso do Matrix, é ele ser o escolhido, né, e descobrir que ele acender, descobrir que ele pode mudar a Matrix, né? Que é a cena do que fica... Que escrotiza, né, cara? Luta de lado, fecha o olho, coça a unha, né? Pra caraca, as balas parando no ar, o cacete. É muito foda. É demais. A iluminação dele enxergando o código da Matrix é sensacional. Dali pra ligação do telefone, quando ele conta pra Matrix o que ele vai fazer, né? Ele dá também o poder de escolha pra ela, né? Você que vai escolher o que vai acontecer daqui pra frente. Eu tô aqui. Aquele negócio do iluminado voltar ao submundo pra resgatar os outros prisioneiros da caverna de Platão, né? Porque ele desliga o telefone e ele dá aquelas olhadas pro lado com um Rage Against the Machine espetacular tocando. Você vê a nítida diferença dele, da postura dele, quanto as pessoas ali dormindo, alheias, né? Presas na caverna e tal. Fica claro e a história acaba. Acabou a história. Não precisa de mais nada. Acaba e não devia ter continuado. Né? Exatamente. Oh, God, my God, merciful to me. How could you do this? You betray me. Not that you do put on the mortal to Saint-Prix de Coup de Merde. Cause and effect, my love. Vamos às continuações. As temíveis continuações de Matrix. Porque eu acho que foi pura e simples cobiça. Os caras viram uma oportunidade de, não me entendam mal, criar um novo Star Wars. Sim, mas eles na condição de nerds eu consigo até entender. Mas eles perderam a mão, nem todo mundo é George Lucas. É, porque a verdade é que infelizmente ficou ruim a parada, né? Eles tinham toda a oportunidade e, cara, a princípio pareceu que ia funcionar. Sim. Quando eles começaram a criar uma expansão do universo do Matrix. Isso é extremamente interessante, ainda mais pros fãs. Sim. Porque dá uma oportunidade de eles entrarem na parada, criarem dentro da parada, né? Quando eles lançaram o DVD, o Animatrix, foi foda demais, cara. Foi, demais. Foi. Assim, a maioria das histórias desse Animatrix é fantástica, cara. Eu lembro que eu fui ver o último voo de Osiris, né? Eu fui ver no cinema, cara. Comprei pra assistir o Apanhador de Sonhos. Uhum. Vi só o último voo de Osiris que passava antes do filme. Uhum. Saí e fui embora, que eu não queria ver aquele filme de merda. Eu comprei uma entrada de cinema só pra ver um episódio do Animatrix. É, sabe? Muito legal e isso. Teve outros, cara. Cada um tem um estilo de desenho diferente. Tem um da Trinity que é todo noir, feito como foda. Se fosse rabiscado a lápis de cor. Da Casa Fantasma é maneiro porque tem os conceitos irados, né? Assim, de tudo que foi reformado, tudo. Isso, né? É uma falha na Matrix. Várias né? falhas. A casa, é um bug, a casa né, era uma cara? Falha, né? A casa era um bug, mega bug. Maneiro. Isso tudo tava assim promissor. Então as pessoas, que pariu, essa continuação vai ser foda pra exato, cacete, sabe? Exato. E aí veio o segundo filme, numa expectativa que eu lembro que eu estava, porque eu queria ver de novo o Neo, eu queria ver de novo o Morpheus, o Trinity, todo mundo, né, cara? Claro, a turma. E aí, cara, vem aquele filme que, ao meu ver, não é um filme ruim, porque ele te joga uma porrada de personagens maneiríssimos. Sim. Como Metal Vision. A gente adorou, aproveitou pra caramba. Né? E a gente ficou pensando, qual vai ser o desdobramento disso? Os caras exato. Botaram vários signos, aí o nego pegava o filme pra tentar decifrar. Isso, exato. E aí o filme acabou meio esquisito. Né? Aí a gente ficou com aquela história de é uma continuação, um filme de ligação, vamos aceitar. Vamos aceitar. Exato, exato. Claro. Porque a gente tava, beleza, o filme 1 foi foda, o filme 2 não é que nem o filme 1, mas é porque é um filme incompleto ainda, mas tem uma porrada de personagens maneiros e tem tudo pra dar certo no terceiro e vai ser foda e adeus Star Wars, nunca mais. E aí vem o terceiro, cara, e é uma bosta inacreditável. E, cara, ele simplesmente abandona tudo do segundo filme. Tudo que ele criou. Tudo. Abandona praticamente o primeiro filme também, porque todo esse conceito de computador, de você estar dentro da máquina, ele vai se tudo, perde caraca. Pra um conceito mais espiritual e tal. É. E ele faz uma outra história, cara, de iluminação e da p*** do pariu. Eu acho que 40% do filme 2 não é explicado no 3. Não, isso, 100%. Coisa, eu digo que 100%. Nada no seu firewall, o resto nada é explicado, cara. Qual firewall? O japonês. Japonesinho que protege a... Aquilo era o firewall. Era um firewall. Aquilo é o firewall. Como é que ele consegue, no final do segundo, causar aquela pane nas máquinas? Você lembra aquilo, que... pra mim, acabou com a porra da trilogia, sem sacanagem. Não, mas tem um porquê que agora eu não lembro, só perguntando. Tem, só... porque ele é o The One. Não, mas assim, e daí? E daí, foda-se, ele tem um Wi-Fi enfiado no rabo. Entendeu? Ele tem um supositório de EMP, né, cara? Exatamente. Ele trava as pregas e solta um pulso eletromagnético. É, pulsaço eletromagnético, entendeu? Ele é uma porra de uma entidade biológica que nasceu a partir de manipulação genética, ou seja, é um nada que veio do nada, fora da rede. Ele faz o que ele quer. E aí, caguei, vamos explodir essas bombinhas aqui, porque eu sou o cara. Pra mim, acabou ali. O filme 2 foi, não, é legal, pô, mas tem umas coisas bacanas. Aquela sequência da autoestrada, pra mim, é o filme, não precisa ver mais nada. Sim, exato. Foda. É. Mesmo com alguns erros de continuismo meio agressivos. Não. É uma das cenas com continuismo mais foda, já vi, sério. Até o momento que o Morpheus crava a espada na lataria do caminhão. Ah, não, aquilo foi foda. E aí, de repente, o braço dele tem 5 metros. Sobe, desce. Sobe, desce. Essa foi foda. Pronto. Mas tudo bem. Aquela cena, cara, eu vou te falar, eu achei o Matrix Reload mais mal feito do que o primeiro. Primeiro, cara, os caras usaram cabo direto, né? Aquela história do cabo e o pessoal pulava, uhum. Tudo e tal. No 2, Mas eles usaram a computação gráfica, na boa, eu não sei quanto a vocês, cara. Mas eu vendo aquele filme, vejo boneco direto. Aquela cena que o cara pula no capô do carro. Pô, tu vê claramente, cara, que parece um boneco mal feito de game, de computador. Eu já acho que tem uma cena pior que essa. Aquela cena da briga do Neo com os centenas de Smith. Nossa, essa do carro passa batida perto da outra, cara. A do carro é até maneira, porque é meio blur, né? A cena é rapidinha. Você não percebe. Mas a da luta com os agentes, cara, mas é uma tristeza, cara. É uma tristeza. É exatamente o contrário que eles vinham fazendo, né? O grande lance deles foi usar cabo. Os caras treinaram pra caramba. É, eles surpreenderam, né? No primeiro filme e no segundo eles foram previsíveis. Os atores, cara, 4 meses treinando no Kung Fu pra lutar e tal. E aí o cara chega e coloca um boneco de 3D mal feito pra caramba pra um filme que é com aquele orçamento, sabe? Pô, é horrível. E com a expectativa e com o tipo de público que ele tinha. Aquela palhaçada do Agent Smith de transferir a consciência dele pra aquele cara do cavanhaque foi de amargar, cara. Aquilo ali é f***-se qualquer história, né, cara? Como é que uma máquina vai transferir a consciência dela pro mundo real, cara? Mas aí era o conceito que eles estavam trabalhando de miscigenação homem-máquina. Viu? Ali. É o conceito de rasgo o primeiro filme. De ignora o primeiro filme, cara. Ignora e passa pra qualquer coisa. Justamente o que é debatido no segundo filme e no terceiro você vê que no início do terceiro tem aqueles indianos lá que eram programas, estavam querendo fugir pra Matrix. Ah, né? No limbo. Estavam lá no limbo, Mobile Station. Exato, porque estão querendo fugir, porque a Matrix era um lugar tão caótico que o Merovingian era o mafiosão, o programa mafioso da Matrix. O que que era o Merovingian? No final do segundo, todo mundo começou a achar que o Merovingian era o primeiro cara da Matrix, tipo assim, o antigo Neo, mas né? Não rolou. Era o que todo mundo falava. Não era isso. O Merovingian faz parte desse conceito que eles estavam querendo dizer, que os programas, as consciências, né, artificiais, estavam adquirindo uma certa humanidade dentro da Matrix. O Merovingian era um programa pirata, era um programa com consciência própria que abraçava e protegia todos os outros programas que eram, entre aspas, obsoletos. Tanto que eles falam lá, aqueles irmãos gêmeos, lobisomens Sempre que você ouvia a história de fantasma, de lobisomem, de vampiro, isso eram, na verdade, programas antigos que estão obsoletos hoje. Os agentes eram os novos programas fodões. Então essa galera, em vez de ser deletada, buscava refúgio. Porque eles estavam querendo criar uma ideia de consciência nos programas, nos computadores. A humanidade estava ficando mais máquina, porque você vê, eles não riem, não fazem. Os seres humanos, né, são super sérios, o Neo, o Morpheus, a Trinity, né, eles são todos posudos, né, com aquela coisa. E as máquinas são, o Merovingian é porra louca, foda. Ah, o Merovingian é demais, cara. a mulher dele, a Persephone, a puta foda. Mônica, gostosa pra caralho, Belucci. De latex. Porra, respeito no queixo, maluco. Ai. Dá pra botar um pires com um copo de café no espelho. Não vai, cara. Então você vê, isso também fazia parte daquela construção de universo legal que eles estavam fazendo, né? Pô, as máquinas estão ficando humanas, né? Estão aqui se mesclando com a humanidade. A Matrix virou um mundo à parte para os humanos e para as máquinas. Os programas fugindo para a Matrix. Onde é que você viu isso, né? Mas isso não teve conclusão. É, deixa pra lá. Eles se perderam no meio dos filmes. Era muito melhor os caras botarem menos conceitos, fazerem 1 bilhão de Animatrix e botarem um conceito só e seguirem um filme com aquele conceito. Claro, senão, com certeza. Pô, a Animatrix fez sucesso pra caramba, cara. Os caras iam vender DVD que nem maluco. Exatamente. Pra você ver, quando a Persephone dá aquele beijo no Neo, todo mundo ficou assim, caralho, deve ser um programa vampiro, ela puxou informações dele. Aquele batom, na verdade, era de uma parada de criptografia, que ela ia puxar as memórias dele, alguma coisa assim. Whatever, foi porra nenhuma, só que quis dar um beijo nele. Programa Biate. Biate. É uma coisa que fica um pouco doida, né, cara? Porque você vê, no final do Matrix 1, o cara para as balas com a mão, né? Sim. Pô, o cara todo poderoso, cara. Aí naquele combate, quando ele entra, no segundo, ele começa a entrar lá na parada do Merovingian, os caras dão um tiro nele, aí ele para de novo as balas com a mão. Depois o nego pega uma porrada de tacape, não sei o quê, aí vão pra cima dele, aí o cara começa a suar. Pô, cara, esse cara para a bala, na boa. O cara vai ficar lutando contra, sabe, tipo... É uma... Mas ele não apanha, olha só, ele não apanha nenhuma vez nessa luta. É porque, na verdade, aquele poder chama deflexão de chumbo. Ele consegue parar e empurrar de volta só chumbo. Se você colocasse uma ficha de RPG, é isso mesmo. Exatamente. Mas é muito caído esse cara, na boa. Não, eu concordo. O cara que tá no final do filme super poderoso, que voa e o cacete a quatro, coisa que nem os agentes fazem. É. Pega um qualquer lá, um bando de lobisomem e o caramba. Ué, é, não, é caído mesmo. É foda. Quando seu herói fica super poderoso, ou ele enfrenta o Freeza. Exato. O Dragon Ball Z destrói o mundo lutando, ou ele morre. Hello, Neo. Who are you? I am the architect. I created the Matrix. I've been waiting for you. Isso a gente tem que entender o que é o Neo antes. Vamos lá. O que surgiu daquela conversa, a conversa fatídica com o arquiteto no final do Reloaded, que acho que eles fizeram ele falando lá, tanto ergo vis-a-vis... Vis-a-vis, concurrently, ergo. Basicamente, o que ele explica é o seguinte. Aí a gente vai tentar explicar por que o Neo afeta as máquinas no mundo real. O arquiteto fala que o Neo é um bug, basicamente. Mas antes de você dizer, o que é o arquiteto? O arquiteto é o programa que construiu a Matrix. É o programa que construiu a Matrix. É o que dá a entender. Eu tô que nem o Caquinho, cara. Porque isso é meio confuso. O arquiteto é, então, o chefão. Ele é o criador, cara. Ele é o deus da Matrix. Ele é o criador da Matrix. É um programa desenvolvido pelas máquinas pra criar e manter a Matrix funcionando, né? Ele é importante dentro da Matrix. É, fora... Importante dentro do universo virtual. Sim. Na verdade, o arquiteto nada mais é o responsável por aquela porra. Ele não é a consciência da Matrix. Ele simplesmente é um programa a qual foi dado responsabilidade de criar um sistema que resolva o nosso problema. Sim, cara. Ele é o arquiteto, é o nome do cara. Ele repete o que o Smith falou no primeiro filme. Ele fala pro Neo que a primeira Matrix era uma obra de arte. Era o mundo dos Teletubbies onde todo mundo era feliz. Vou caprichar. Então ele fala, olha, tentei fazer todo mundo ser feliz. E o Smith fala no primeiro filme isso. Só que foi um catástrofe. A humanidade não aceitava. Era uma ilusão muito doida. Seria o Jardim do Éden, cara. Ó. Destinado ao fracasso. Não ia dar certo com a humanidade, né? Porque o ser humano, ele no íntimo dele sabe que alguma coisa tá errada. Tá errado, exato. Porque cedo ou tarde, alguma merda vai acontecer. Exatamente. Se essa merda não acontece, você começa a pirar, cara. Aí o que acontece? Ele precisou da ajuda de um programa intuitivo. Ele fala, um programa intuitivo que ajudou a entender o cerne humano. Entender a mente humana. E esse programa era o Oráculo. Ah, rapaz. Entendeu? Muita gente até duvidou que fosse ela. Ficou naquela discussão maluca no final do filme. Quando ele fala que criou, se eu sou o pai da Matrix, ela é a mãe da Matrix. Aí o Neo fala assim, a Oráculo. Aí ele... Please, tipo, por favor, né? Aí teve muita gente achando que esse please significava que não era ela, mas na verdade ele tá dizendo que tá de sacanagem, tá chamando ela de oráculo, porra. Uhum. É um programa intuitivo, só isso. A oráculo entendeu a humanidade e ajudou o arquiteto a criar esse mundo que é um espelho do nosso mundo. É um mundo fodido como é o nosso hoje. Exato. E disse a ele a principal coisa, o ser humano tem que ter livre arbítrio, inclusive para se libertar e se rebelar contra eles. E é exatamente isso que ela faz no primeiro filme, né? Ela conta uma mentira pro Neo, né? Ela fala, você não é o escolhido. Ela conta essa mentira para que ele mesmo tenha o livre arbítrio de ir até onde tá o morto pra salvar ele, assim. Ele fala, não, eu não sou, então eu vou atrás dessa parada porque... Vou me sacrificar, não sou escolhido. Na verdade, ele era. Mas ela não falou o que ele era. Ela falou o que ele precisava ouvir. Precisava caminhar por conta própria, o caminho, né? O Morpheus fala que existe uma diferença, né, entre conhecer o caminho e trilhar o caminho. O que são aquelas criancinhas do There Is No Spoon? São potenciais. Os outros potenciais. São os que podem ser alguma coisa. São os que... carregam o erro no código, por assim dizer, para se tornar um Neo. Exato. Você vê, o moleque conseguia entortar a colher. Conseguia. Porque ele conseguia. Ele tava também no mesmo esquema do Neo, né? Ele conseguia ver algo por trás do código, né? Agora, um erro logístico fortíssimo aí da resistência, hein? Botar todos os potenciais num lugar só é de uma estupidez inacreditável, cara. Basta uma pessoa achar essa porra nesse lugar que acabou, cara. Bate o firewall, o mendigo lá embaixo. Qual é o desequilíbrio na Matrix? É o livre-arbítrio e a vontade de libertação que as pessoas têm. O que eles definiram no filme é que esse desequilíbrio, com o passar do tempo, pode se tornar uma ameaça. Ele pode crescer como um câncer dentro da Matrix. Né? Uhum. Aí o que acontece? O Neo é um ser humano, como qualquer outro nenenzinho que nasceu lá. Mas o que ele deixa basicamente claro é que este ser humano se tornou um avatar deste desequilíbrio. Como assim? Na equação. A equação toda é a Matrix, né? Uhum. E os seres humanos interagindo com ela, né? Imagina que você soma toda aquela insatisfação pequenininha de cada cérebrozinho, toda aquela coisa, aquela vontade de ser livre, de que alguma coisa está errada, e você une isso num lugar só. Você vai ter algo de grande potencial. Tá. Ou você pode imaginar também, simplesmente tem pessoas que nascem com aquilo, com aquela fonte da equação muito mais desequilibrada neles. Porque o Neo, desde o início, era um cara questionador. Sabia que tinha alguma coisa errada com o mundo. Aí o que acontece? Isso se torna um poder pra ele. Porque ele tem, dentro do cérebro dele, como ele estava conectado na Matrix, parte do sistema da insatisfação. É quase uma coisa espiritual, mas é. Ele tem o bug dentro dele. Esse bug deixa ele ver a Matrix do jeito que ela é. Ah. Esse bug deixa ele agir lá dentro do jeito que ele quer. As regras não se aplicam a ele. Sim, porque a parada está toda concentrada nele. O Neo, ele é esse poder. Ele é a personificação dessa parada. Certo. Ele é personificação do erro da mente, entendeu? Isso é subjetivo pra caralho, subjetivo, né? É claro que é. Mas ele, na condição de Messias, se você quiser imaginar que ele é um ser espiritual foda, aí você tá escapando da ideia da ficção científica. Esse que é o problema. Entendeu? O filme 1 é uma ficção científica que se passa num mundo virtual e que não tem nada de espiritual. Tem de filosófico, mas não de espiritual. Sim, você pode filosofar para o espiritual também. Sim, mas não é todo o poder, toda a parte da rebelião de tal, ela tá dentro da Matrix. Sim. Porque a Matrix é o mundo que eles vivem, na verdade. E aí, nesse terceiro filme, quando eles começam a puxar demais, eles estão, cara, torcendo muitos valores dos filmes deles, cara. Uhum. Eles estão confundindo demais, eles estão botando informação além do possível. Tá? Você tem que entender um sistema de rede, como funciona, e ao mesmo tempo tem que, sabe, acreditar no Messias. É demais, cara. Uhum. Na linha de raciocínio da história, fica confuso. Olha só, não há nenhuma teoria, não há nenhuma lógica, não há forma de me explicar de forma a me convencer que um cara feito de carne, osso e sangue tem uma interação sem fio com a máquina. Se não for no Ghost in the Shell, onde todo mundo tem o modem fincado na nuca, eu não aceito. O arquiteto explica que o Neo é algo necessário, o mal necessário. Por quê? Se ele deixar a porra da equação do desbalançamento do bug sem vigiar, se ele não vigiar essa porra, se ele deixar solto, vai dar merda na mente, vai todo mundo morrer. Ah. Então o que acontece? Ele deixa essa porra se personificar em um ser humano. Então o que acontece? O Neo, ele só existe como The One porque o arquiteto deixa, entendeu? Então não existe livre-arbítrio. Mas ele deixa. Mas a partir do momento que alguém deixa você fazer alguma coisa, você não tem decisão. Ah, ele podia barrar aquilo. Não, ele deixa livre. Mas ele pode a qualquer momento parar. Ele não pode controlar o bug. Ele já tentou, mas não consegue. Então o que ele faz? Ele deixa ele se personificar. Ele deixa ele criar vontade. Ele deixa ele crescer. Quando ele chega nele, finalmente, ele faz uma chantagem. Porque ele não pode controlar a porra do livre-arbítrio, entende? Ele fala o seguinte: agora nós vamos destruir Zion, e se você não fizer o que eu estou mandando, que é disseminar o seu código na fonte, libertar 23 humanos pra reconstruir Zion, toda a humanidade vai morrer. Porque todo mundo plugado na Matrix morre, todo mundo em Zion vai morrer, e a humanidade vai acabar e a culpa vai ser sua. Certo. Ele faz uma chantagem com ele. Ele força de livre-arbítrio, como aconteceu 5 vezes antes, a se disseminar novamente. Ele tá concentrado. Ele força. Força ele a disseminar-se. E aí, ele vai mais uma vez lentamente se focando até que nasça o Messias, mais um The One, e etc e tal. Aí o que acontece? Nessa última, o Neo está apaixonado pela Trinity, ele amava ela e ele foda a humanidade, vou salvar ela. E isso que fez toda a diferença pro arquiteto. Porque antes o arquiteto simplesmente chantageava ele: olha, volte pra fonte, dissemine o código, liberte seus humanos, eu deixo vocês reconstruírem Zion. Aí ele aceitava e pronto. Reload, reload, reload, reload. Uhum. Era forma dele controlar a porra pra não dar bug, entendeu? A única cena que eu realmente não entendo até hoje é aquela do sentinela. Eles estão na nave, a sentinela vem e mergulha pra cima da nave, e aí você vê na visão douradinha, a sentinela atravessando o Neo. Que porra é aquela? Eu não entendi, por favor, expliquem. Essa eu não entendi. You must be able to see it, Mr. Anderson. You must know it by now. You can't win. It's pointless to keep fighting. Why, Mr. Anderson? Why do you persist? Because I choose to. A única parte que eu gosto no 3 é aquela cena em que tá o Mifune. Eu sabia. Ah, cara, você é a pessoa mais previsível do mundo, cara. Largando o dedo naquele... Cara, aquilo ali, pra quem jogou Mac Warrior... Ah, sabia. É a definição de uma vida, entendeu? Você jogou aquela porra e você vê uma cena largando... Aquele é foco. Não, aquilo é muito maneiro. Só também. O resto do filme inteiro, joga fora. Eu joguei Mac Warrior muito e quando eu vi no trailer, achei que o filme tava pago já. É, quando você vê no filme, você vê que o filme foi jogado fora, né, cara? Sim, sim. Porque é boneco. Bosta. Eu achei legal os Mac Warriors gigantes lá. É, mas também é muito tempo de Mac Warrior, né? Vamos desenvolver o filme. O filme parou na hora da guerra, né? Não, é horrível. Durante meia hora, sei lá. Não tem time, não tem ritmo. Não, cara. Pois é. O filme é todo complicado. Eles vão falar com o Merovingian pra nada. Nada, só pra ter cenas maneiras com latex. Aí todo mundo aponta arma pra todo mundo, fica aquela tensão de John Woo durante 15 minutos. Atira, não atira, e aí ela vai atirar mesmo, não vai? E aí... Não. E é só isso. Foi uma repetição da cena do primeiro filme, isso. Do tiroteio. É porque todo mundo adorou o Merovingian e a Persephone. Quer dizer, na verdade, eles poderiam estar lá, mas eles poderiam estar desenvolvendo subplots que iam dar na solução final. Mas não, eles decidiram que o agente Smith ia dominar a Matrix toda e que era só isso que deveria acontecer no filme. Isso é a guerra contra as máquinas. Então, é um filme videoclipe. A única coisa realmente de Revolutions que eu achei foda, não estou defendendo o filme realmente é ruim, mas existe um conceito filosófico, Dudu, vê se você concorda comigo. A maneira com que Neo derrota agente Smith. Neo? Neo. Não estou falando da luta Dragon Ball Z. O que acontece? O Agent Smith, ele se tornou um mega vírus dentro do computador. Sim. E aí ele passa a absorver outros programas e se multiplicar através deles, né? Ele chega num programa e... Eu não entendo muito bem o que ele faz ali, mas ele vira o programa. Ele... O programa vira ele. Ele contamina a ponta do programa se transformar nele. Ele se replica. Ele vai infectando cada software conectado. Isso. Inclusive os programas piratas, lá, o Merovingian, a Oracle... Todo mundo. Vira ele só. Quer dizer, e a Oráculo até fala, olha, o agente Smith, ele é o anti-Neo. Ele é... A sombra do herói. É a sombra. Você é a luz, ele é a escuridão. Certo. Certo? Ele é mal, evil. Inclusive, a risada evil dele... Porra! Ó, espetacular. Filosoficamente, ele se transforma na escuridão. Ele é a morte, né? É o fim. O nada. O nada. E o Neo, o herói, é a luz. Na ausência de luz, a escuridão prevalece. Sim, exatamente. Então vamos usar clichês aqui à vontade, né? O que acontece? Ele briga, tá na porrada Dragon Ball Z. Tem até aquele momento maneiro que o Smith tá descendo a marreta na cara do Neo. E ele pergunta... Why do you persist? E aí ele vê que não consegue derrotar o Smith. Impossível. O Neo não consegue derrotar o Smith. Certo. Não tem jeito, né? E o Smith fala assim, eu já sei que eu vou ganhar, porque ele previu com os olhos da Oráculo, né? Por isso que o resto de mim vai ficar só olhando, né? Então o que ele faz? Se entrega ao Smith. Ele se entrega pra ser absorvido pelo Smith. Se entrega ali e ao mesmo tempo ele está... Dentro do conceito do filme, né? Ele estava conectado à fonte, diretamente, e a fonte teve, então, acesso... Ao Smith, que ela não tinha. Olha só que legal o conceito filosófico, como é foda. Eu acho muito foda. O Neo era a luz e o Smith a escuridão. Uh-huh. A escuridão sempre prevalece, né? No universo, na ausência da luz, sim. Normal, escuro. Isso. Né? Se você acender uma luz elétrica no seu quarto, não tem como ficar escuro. Não tem como a escuridão ser mais forte que a luz. Sim. A luz detona a escuridão. Certo. Sempre. Tem luz, acabou a escuridão em volta da luz. Isso é um conceito da natureza. Já entendemos. Quando o Neo se deixa ser infectado pela escuridão e a escuridão replica o Neo em todas as suas contrapartes, quem é que prevalece? A luz. Porra, cumpadre, isso é foda pra caralho. Não é à toa, quando o Smith começa a morrer, você vê os óculos dele rasgando e vindo faixas de luz, né? E quando ele explode, quando os milhões de Smiths explodem, o que que sobra no lugar? Milhões de pontos de luz. Putz, isso é bonito pra caralho. Olha só, que bonito. Eu achei, assim, filosoficamente, parabéns, conseguiram. Que pena, um presentinho legal num Kinder Ovo gigante de merda. É, exatamente, um Kinder Ovo gigante de merda. Tu teve que engolir essa merda toda pra chegar no presente. Exatamente, né? Não é uma pena, mas é isso. Oh, Pô, cara, eu vou te falar que acho que um bom final pro Matrix, não sei. O que eu tinha imaginado quando, ao longo do filme, quando eu tava vendo, achava que iria acontecer das máquinas dos seres humanos conseguirem conviver juntos no mundo real. Eu achei que isso... Mas é o que acontece. Bom, mais ou menos, né, que eles continuam lá em... Não, eles ficam na lata de lixo lá, morando, mas, assim, não tem... o mundo real na superfície é uma merda, não tem como os seres humanos viverem ali. As máquinas continuam cultivando os caras lá, né? Mas eles fazem um acordo, não fazem? Fazem um acordo, exato. O arquiteto com o oráculo. Mas o acordinho Eu achei um acordinho meio fraco, cara. Me engana trouxa. Ah, o oráculo fala, quem quiser sair, pode sair. Não é, é isso? É, pergunta isso pro arquiteto. Vai deixar sair ou não vai? Aí ele fala assim, que você acha que eu sou humano? Eu vou te enganar? Uhum. Né, eu sou a máquina, eu sou perfeito e tal. E ele deixa a entender que vai realmente deixar quem quiser sair, né? É um acordo, é um final... Whatever. Mas assim, não tinha como ter outro final nesse universo que eles criaram. Porque esse universo, né, que eles criaram é uma idiotice, né? O final correto é ele falando, olha, eu sei, sim, quem você é, abrindo a cabine e voando. Exatamente, você não precisa ver o que vai acontecer, a história acaba ali. Exato, isso é. Exatamente.